Fala, macacada! Suco de laranja. Deu um branco. Diaba, peraí! Como foi? Não consigo, eu travo. Por isso que eu não gosto de apresentar. Gariba brocha, gariba brocha, gariba brocha. Não aparece pra gravar, viado. Fala, macacada! Estamos começando mais um Podmico, a sua fonte semanal de desinformação não embasada mais processável da internet. Eu sou o Evandro Louco, mais uma vez substituindo o Gariba, porque ele é broche e falta na gravação. Aqui comigo estamos com Sigui. Gariba Brocha! E Churrumino. Fazendo o que eu faço melhor, ocupando espaço. Muitos e muitos teras, né? Caralho. Do site era isso, o resto é convidado. Começar a efetivar essa gente tudo pra parar de chamar de convidado, né? pode chamar de colaborador, então, cara. Tá tudo bem, então. Então temos aqui nossos colaboradores, o Sirvini. Sirvini. Temos o Flamer. Tá bem? Que delícia! Cara! Caralho, temos aqui o. Também o Godolkin. Metal is the Law. Wes Edson. Wes Edson. E aqui também com a gente o Davi. Você quer? Filha da puta. Bola. Então, pessoal, não sei se vocês conseguiram notar, mas o negócio aqui hoje vai ser metal, vai ser headbands. Vamos falar sobre as nervoso, vamos falar sobre as bandas, os primeiros contatos, o estilo, que gosta, que acha uma merda. Vamos fazer um quebra-pau aqui entre os fãs, pior fanboy, letra. Vamos falar de tudo um pouco, ou não. O que der tempo a gente fala. Isso aí, vamos começar. Quem quer começar falando aí sobre o começo do metal aí? Falar sobre a história do headband, do metal, então. Aí, contigo, Vini. O fabricador, assistente de pedreiro, começa, por gentileza. Tá, então o headband, o heavy metal, né? Primeiramente ele começou na década de 70, né? No Reino Unido, lá na Inglaterra lá e tudo mais. Começou com o surgimento de três bandas, que seriam conhecidas como as três bandas do heavy metal clássico, que eram Led Zeppelin, Black Sabbath e Deep Purple. Mas a primeira delas em si, a se chamar, a se denominar heavy metal, foi o Black Sabbath, né? Até pelo uso da... até porque o Tommy Iommi, ele não tinha a ponta de um dos dedos, eu acho. Acho que ele perdeu a ponta de dois ou três dedos. Ele era metalúrgico, então ele tinha dificuldade para atingir certas notas. Eu acho que é assim, né? Eu posso estar errado, me corrija. Tá inventando isso? Tá errado. Não, não tô inventando. Tá errado. Tô inventando, é sério, filho da puta. Ele não tinha tá certo. Vai. Caralho. Vini, a nossa verdade é absoluta. Pode cagar um monte de regra que vai ser tudo de boa, a gente tá relaxa. Certo, não importa. Então, aquele filho da puta lá, ele não tinha ponta do dedo, ele tinha dificuldade pra tocar certas notas. Então ele usava tipo um dedal. Assim. E tinha uma nota, o Flamer deve saber dizer melhor do que eu, que era o que eles chamavam de nota do diabo. É o trítono. Era uma nota. E trítono, essa porra aí, esse trítono aí. Que é nota proibida, foi proibida na igreja no século XVI, se eu não me engano. E aí, como eles eram tudo meio revoltadinho com a igreja e tudo mais, porque na Inglândia lá eles são tudo protestante, ele pegou e decidiu colocar em várias músicas esse diabo desse trítono aí, e daí ficou conhecido como música do capeta, né? Eles viraram os caras tervosos do mal e ficaram conhecidos nisso. Essa foi a primeira leva e foi como se iniciou essa questão do peso na música. Então, graças a essas três bandas, o Led Zeppelin, o Black Sabbath e o Deep Purple, que nasceu então o que a gente conhece hoje em dia como heavy metal. E depois veio uma, o que eles chamaram de uma segunda onda do heavy metal, que foi espalhada pelo mundo. Dentro dessa segunda onda tinham vários segmentos específicos. Eu realmente não quero me abter a divisões de isso é metal, não sei o que, isso é metal, não sei o que lá. Não quero ficar até amanhã ainda. Mas o que... É, senão eu vou ficar até amanhã falando de tipo de metal. Mas aí que veio a segunda onda do metal, que daí se espalhou pelo mundo inteiro, que daí vieram bandas como Motorhead, como Iron Maiden, como Judas Priest, que acabaram deixando o metal mais popular. Né? Acabaram tirando ele desse segmento que era mais só pro pessoal que conhecia as bandas nas regiões e acabou levando pro mundo inteiro mesmo. E pelo que eu acho, eu tenho um livro que fala sobre a história do heavy metal, que é heavy metal, a história completa de Ian Christie, que diz que o heavy metal foi criado em uma sexta-feira 13. Então já começou bem, né? Foi numa sexta-feira 13 que eles fizeram a definição lá de que o Black Sabbath era heavy metal, e aí começou a putaria toda. Por que não, né? Existe toda uma coisa. Pra começar assim, né? Tem que criar toda uma mitologia, né, cara? O heavy metal tem essa coisa do medo, do desconhecido, do capeta, das trevas, sei lá. Trabalhamos. Ó, falando desse negócio de medo que o Vini tá falando aí, eu acho que até uns 4, 5 anos atrás eu ainda tinha caganeira quando ouvia a intro da música Black Sabbath. Cara, é cara. Muito sinistro, meu. É uma caganeira engraçada. Medo. Uma coisa, e qual foi o primeiro contato aí de vocês com metal? Vini, tu... Pode ser, tu já tá falando mesmo. Então, a primeira banda de metal que eu ouvi, a primeira banda de heavy metal que eu ouvi mesmo foi Black Sabbath. Né? Mas depois de Black Sabbath eu escutei... Depois de Black Sabbath eu escutei Iron Maiden e Pantera. E a partir disso aí eu fui a tomar no teu cu, que hoje nós estamos falando de metal, tá? O fato de eu gostar de NSYNC não quer dizer nada. Se puder, pô. Não pode com o bagulho. Primeira coisa que você viu, Vini. Rapidão, você chegou a ouvir Pantera na época que não vale? Ou você conheceu Pantera decente? Não, eu ouvi Pantera na época que vale. Eu ouvi o Pantera a partir do Cowboys from Hell. Eu não ouvi o Pantera. O Phil Anselmo e tudo mais, né? É, eu não curti muito. Eu cheguei a ouvir depois de tempo, mas eu não. Naquela época eu não ouvi. Eu ouvi depois de muito tempo e eu não gostei do Pantera cabeludo lá. Pantera glam rock. Pantera cabeludo. Depois que o cara raspa do lado da cabeça, ele vira indie, né? Agora a parte do cabeça é rapar do lado. Que o Anselmo fazendo ciência, né? Então, minhas primeiras bandas foi Black Sabbath, Iron Maiden e Pantera. E o resto da Deixa eu ver... Godokin. Cara, podem me apedrejar, mas a primeira banda de metal que eu escutei foi Linkin Park. Eita! Mas não é metal mesmo? Não, assim, mas aí que tá, cara. Na época era. É new metal. É new metal. Você acha metal, né, cara? Cada disco dos caras pega um estilo diferente. Foda assim que eu lembro de ir numa. Uma feira de CD pirata. E eu comprei no mesmo dia um CD do Linkin Park e o CD do Iron Maiden, o Dance of Death. E eu parei muito tempo pra escutar o Maiden, cara. ela achava horrorosa. Deixa eu ver o... Meu... Também. Oi? Repete isso. Não, cortou. Ah, tá. Não, eu falei, começo Maiden, depois System of a Down, aquela merda toda de New Metal. Desculpa, Hawkai. Ô, Segui. Alta, quer falar tá, teu contato com o metal aí? É, não sei se tenho muita escolha, né? Tá aí, né? então. Eu, meu pai ouvia muito isso quando eu era pequeno. Eu lembro de ele ouvir bastante Dio, Metallica opa, também, foda, Black Sabbath. É, mas Sabbath eu acho. Vale é o... cara. Oi? Black Sabbath vale é com o Dio. Ah, cara, isso... Não, é, sei, mas é, aí ele ouvia... Não começa com polêmica, senão vai ter porrada. Vai começar, fanboyzice, para com deixa essa mais tarde, deixa pra mais tarde o do podcast. Continua aí, seguir. tá bom. Beleza, posso continuar então, né? Obrigado, galera. Valeu por tudo. Enfim, mas eu, o que eu mais lembro mesmo é Black Sabbath, Iron Man, tá ligado? Ah. Fudido. É, acho que é a música que mais marcou minha infância no metal mesmo, assim. É, e também tem Guns N' Roses. Ah, vai tomar no cu, caralho. Vai ser puta da puta. Porra, pô, tá... não é metal, tá, cara, mas muita gente passou pela essa parte. Não, sacanagem. Deixa eu ver o... Guns N' Roses de foi ruim. Flamer. Pô, assim, eu ouvi muito na minha infância a trilha sonora do Rock'n'Roll Racing. Ah, né? Isso. Opa! Só que eu não sabia que aquilo era metal naquela época. Primeira vez que eu ouvi metal, sabendo assim, isso aqui é metal, foi Metallica e Stratovarius. Na oitava série. Até hoje eu gosto muito de Stratovarius, mas o Metallica... Só os três primeiros álbuns. Aí foi porque eu comecei a tocar também, até hoje, música. Né? Vou dizer que eu acho que eu comecei a curtir muito mais no Rock and Roll Race mesmo também, cara. melhor trilha de qualquer jogo que eu feito, cara. E era que nem eu postar ali no postar no chat ali agora, né? Era uns mid, né, cara? Era os mids. Era, cara. Porque era foda pra caralho, né? Tocar no 3D, né, tá cara? Foda. O... Deixa eu ver aí o Davi. Oi. Fala, tá. Então, eu não. Quando era adolescente assim, eu não gostava. O que eu curtia mesmo era essa musiquinha que eu tô botando no chat aqui. Dance Music de Boiola, né? Aí o que aconteceu? Tinha um cara. Brasileira essa porra, né, velho? Que estudava comigo e ele escreveu na lousa lá: aulas de guitarra por tal valor. Aí minha mãe ficou sabendo e falou, eu pago pra você fazer. Mas eu não tinha o mínimo interesse, não gostava, não sei o quê. Aí eu comecei a fazer aula e comecei a gostar, assim. Ele começou a mostrar algumas bandas pra mim e tal. E eu comecei a curtir o estilo. E o primeiro CD que eu comprei foi um do Halloween. Acho que foi em 96. Depois eu conheci a Iron Maiden, Metallica e toda essa boiolagem toda aí, vocês sabem, né? O Davi, David, japonês maluco. Oi. Essa porra dessa corona aí é Brasil, né, velho? Porra. Pois é, né? É muita vergonha, né? Alheia. É tosco, hein? E tem álbum até 2012, cara. Tem, meu. É um mito. Ou não. Ou não. É. Caralho. Vou passar cara. Pro. Não vou nem com o Churromino? Tem alguma banda pra falar aí? Porra, vagabundo vai me apedrejar, vai me xingar. Mas outro. Eu tenho que falar a verdade, cara. Não, eu comecei a escutar rock mesmo jogando de carreiro. E não me orgulho. É um poser. É o poser. É o poser. Eu não me orgulho disso, mas eu comecei. Jogando guitarreiro, Black Sabbath, Iron Maiden, o Iron Man, quer dizer, ó, jogando Iron Man todo dia, e acabei viciando essa merda e tô nessa vida hoje. Né? Hoje é um vagabundo noia. É, exatamente. Eu sei aqui. lave sua boca imunda, porque eu não joguei Guitar Hero. Só uma pergunta aqui, só uma pergunta antes de passar pro próximo ponto da pauta. Todo mundo aqui teve cabelo comprido? Cara, eu tinha. Não. Eu tinha até meio das costas. Eu tive antes de curtir. Quem é que tinha cabelo comprido? Eu já tive antes de curtir. Eu. Quando eu tinha cabelo, eu tinha. Eu tinha, mas teve um fato que eu tive que cortar, meu. Também tive que cortar, cara. Começaram a mexer comigo na rua pensando que era uma japonesa. Aí eu fiquei na neurose e cortei tudo essa porra, mano. Ah, cara, mas era assim normal. O Flamer tem 3 metros de altura, eu tenho quase 2. O Flamer sabe como é que é. Às vezes eu era confundido com uma lésbica alta e feia, cara. Mas... Puta, aí não, né? Mas eu não achava que eu era uma velha, menino. Uma vez, numa época que eu namorava, eu tava descendo um morro, eu tava abraçado com a menina. E aí tava passando três magrão correndo. E aí um dos magrão gritou: "Ih, olha ali, duas minas se pegando e tal." Os caras estavam vendo a situação. Aí nisso, um dos caras que tava mais na frente disse: "Ih, é o maluco." Aí um segundo passou assim: "Ih, foi mal, cara." Os caras pararam. Eu também tenho umas histórias, tem uma história dessa, só que, velho, é muito triste. Tipo, uma vez eu tava no mercado, tá ligado? E era essa mesma pegada, era dois eminhos, que não é de metal, mas tinha o cabelo grande e tal, assim, né, os dois. Aí, tipo, de longe, tipo, tinha uma loirinha e um maluquinho que era o cabelo preto, mas até aí eu não sabia. Cara, a loirinha é meio muito zoada, de longe dava pra ver isso. Mas, tipo, a menininha de cabelo preto dava... Tá ligado? Tipo, cara, é... Pra você ver o nível, né? Cara, teve uma vez numa festa, um maluco começou a passar a mão no meu cabelo, cara. Começou a passar a mão no meu cabelo, assim, começou a entrelaçar os dedos no meu cabelo, eu olhei... Ele pra trás deu uma caralho, cara, eu odiava que mexesse no meu cabelo. Eu virei pra trás e eu... Por que que o filho da puta deu um magrão e me olhou com uma cara, viu? Ó, foi mal, velho. Vá, vai se fuder, cara. Porra. Já tá passando pra história. E as minhas amigas... E as minhas amigas me diziam que eu tinha cabelo de princesa. Meu cabelo era... Porra, era mó merda, cara. Era uma bosta, hein. Deixa eu... Não, isso nunca aconteceu comigo, faço. Porque eu sempre tive cara de homem e... Eu ia falar uma frase que ia ficar horrível. Existem. Eu tive as duas fases bem diferenciadas, assim, a fase que eu tinha cabelo grande e a fase que eu comecei a pegar mulher. Assim, as duas não encostaram. Porra, como é que foi o contrário, velho? Eu mais peguei mulher, sabe, porque eu já tinha cabelo grande. Mas ela sabia? Eu queria saber qual chupou tudo. Não, eu pegava, não finagiava. Fica, vamos falar um pouco dos estilos que vocês não gostam. Fica ali, pra quem quiser começar. Posso queimar a pauta de todo mundo agora, só com o nome? Vai. Progressivo. Ah, vai tomar no cu, caralho. Pô, vai se fuder, cara. Metal Melódico é legal, meu. Pô. Eu falei progressivo, porra. Não, progressivo, porra. Ah, não, progressivo. Eu achei que... Não, porra, peraí. O cara já tá todo sentido, já, cara. Angra é metal melódico, cara. De onde que Angra... Tá, Angra pode ser progressivo, caralho, mas... Caralho, quem falou que Angra? Não fui eu, não, velho. Não, tá bom, falou, mas Angra é uma merda, cara. Angra, eu tô dizendo que o estilo pô, eu sou surdo, caralho. Eu sou surdo, cara. Dá uma. Meu cabelo comprido. Cabelo. Puta, ele sabe. Não, mas beleza. O Flamer não falou, eu falo, cara. Angra, Xamã, essas porra aí. Vai tudo tomar no cu, tá ligado? Merda. É o metal de macho que vale, cara. É, tô vendo. Sanseia. Falando em metal. Metal falando em metal. Baixo, vale, Manowar, você é um palhaço. Manowar. Ah, tá. É que Manowar é o mais Manowar é o metal que vale. Tem certeza disso. Nossa, que bosta. Cara, nunca vi esse vídeo, velho. É sério, família Manowar. Tu nunca viu o vídeo da família Manowar, velho? Caralho, é bom que vai dar bastante discussão, né, cara? Seguir falou aí, trenzinho, carreta furacão, é mais. É mais metal que o metal. É mais true, cara. Cara, Brothers of Mambo. Ah, Brothers of Mambo. Brothers of Mambo é muito bom, cara. Mas voltando ao que o Flamer tinha falado, cara, metal progressivo é um saco. É chato, velho. Pau no cu do Dream Theater, cara. Filha da puta do Dream Theater que estragou a Iron Maiden. Vão se fuder, seus filhos da puta. Pronto. É, pra quem não toca instrumento, acha uma bosta mesmo. Dei uma eu toco baixo a... Deixa eu ver, 2004, há 9 anos. Ai, porque o Herbert Lee é um baita de um baixinho. E... Ah, toma no cu, cara. Não, a galera toca bem pra caralho, mas tipo, é cansativo, velho. É muito técnico, é impressionante pra caralho, mas tipo, pra você parar pra ouvir... É que nem tava não, falando véio. Antes lá, o primeiro disco do Ramones tem 20 minutos com 30 músicas. Foda. O primeiro disco do Dream Theater tem 4 horas e tem 5 músicas, cara. Porra! Tem duas músicas do Flamer, toca abaixo de 9 anos. Eu vou dizer uma a coisa, intro... eu toco com 12 anos e acho um saco. Porra, roubou minha piada, filho. Cara, olha essa capa do Manowar que o Davi mandou aí, cara. Ah, velho, Manowar eu ia separar pra falar mais pra frente, cara, tá ligado? Olha a capa, velho. Olha a capa de... É muita vergonha alheia. Muito errado isso. É muito escroto. Muito errado. Essa é a capa do Greatest Hits, né, cara? Imagina as outras, cara. É muito errado. Mythology, né, cara? Cara. Eu acho que é tipo um nível de vergonha alheia que extrapola, porque os caras passaram óleo no corpo, cara. Tudo magrelo e pesuntado. É época do Conan, né, velho? É época do Conan. Tá mesmo. Eles queriam ser do Conan, aqui. Cara. Nossa, tá. Tá longe. Caralho, viu, cara. Longe. Cara, eu tava lendo, eu acho que o guitarrista ainda mora com a mãe. Pois é. Eu não tô falando, é sério. É, o um dos membros do Manowar. É o baixista? É o não, baixista. É o baixista, dia de maio. E um dos caras morava no porão e ele foi despejado, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ele morava num porão, um negócio assim. Não tem um certo nessa porra dessa banda. Não tem. Mas te esperava, olha a banda. Olha a capa, né, velho. E fala mal dessa banda pros fãs aqui no Brasil. Os caras tem tudo achar que rasga tanga. Eu mandei um vídeo aí, nossa, cara. Olha que rasgar tanga de couro, cara. É difícil, hein? É pra ser tudo. Rasga tanga. Esses com certeza tocaram na última balada de Craven. Porra, esse aí. Esses estão tocando outras duas. Eles fizeram acústico na última balada de Craven. Não, eles tocaram pó acústico. Toca pra sair aí. It's the final countdown. Mais algum aí pra falar mal aí? Cara, metal melódico. Acabou o podcast. Cara, já falaram mal de metal melódico, que eu já gostei muito, mas hoje em dia eu não escuto mais. O cara, eu não gosto do black metal, cara. Ah, não consigo aguentar. Opa, doido. Ah, é muita. É tipo assim, ó, eu vou dar um exemplo do que me irrita, tá? O cara tá cantando e ao mesmo tempo ele não tá cantando. Ele tá, tipo, sei lá, tentando esguelar uma galinha. Não sei, velho. Não dá, não. Tá. Não é gutural, não é agudo. É. Pô, o Cradle of Filth é uma bosta, cara. Eu acho ridículo. Eu acho legal. Mortal, sei lá que porra é aquela. Eu acho ridículo, cara. Eu acho, me dá mais medo e eu acho mais tenebroso que um Diamond cantando do que aqueles caras. Oh, ah, não, cara. Isso não, meu. Véio. Parece uma Diamond cavela. Ah, vai se fuder, velho. Que tipo os caras? Kim Diamond é foda, cara. Fala mal de Kim Diamond, filho da puta. Não, a música é legal, eu não gosto dele cantando. Porra! As músicas são muito foda, meu. Principalmente da carreira solo. Kim Diamond, Dirt Full Fate são fodinhas, cara. É black metal, o cara era satanista. Não, eu vi o show desses viados no vento. Ah, não, porque eu tenho uma banda de black metal, eu sou fodão, vem cá que eu vou te apresentar meu namorado. Porra. Puta, tem essa história não, mesmo, né? Hein? Ah, não, peraí, meu namorado. Meu namorado é estilista. Não, tudo bem, que agora vamos chamar de machista e homofóbico, né? Mas, você não viu o que ele falou nesse vídeo? Ele falou que ele, gente feia deixa ele com nojo. Não, não, é só pra fazer um contraponto de que os caras pagam de fodão, de que são machão e tudo mais. Cara, uma das bandas de black metal mais famosas do mundo é o quê? É o Gorgoroth, não é? É o Dimmu Borgir. É. Não, não, o cara é gay. É o Euronymous do Gorgoroth. Tem o próprio Pantera. Não, Flammer, tá falando de black metal, porra. Tô falando de black metal, porra. Que cara que é fodão, que é um pessoal, no caso. Que além de black metal, tem os black nazis. Tipo, black metal são nazistas. Eu não faço sentido nenhum, cara. O cara é black nazi. Não, porque existe death metal cristão, velho. Então, nossa, é uma piada. Cara, existe. Não. Ele tem uma banda brasileira. Death metal cristão. E o nome da banda brasileira é Mortification. Exatamente. Tem white metal e tem un-black metal. Que un-black metal é muito mais brutal do que o white metal. Eu já que hoje eu olhei pelas Cage Day. Falando nisso, eu quero falar do Nicolas Cage. O filho do Nicolas Cage tem uma banda de metal e é uma merda porque é black metal. Chupa essa, Nicolas Cage. Ó, seguinte, já que hoje é o Nicolas Cage Day, a mulher do Nicolas Cage largou dele pra ficar com o vocalista do Dimmu Borgir. Isso aí faz uns anos, cara. Ela casou com o Chagraf lá, aquela porra. Lá, o Borger é uma merda. Chagraf parece um dos mais de World of Warcraft. Eu quero substituir meu gênero que eu não gosto. É, porque já falaram muito aí de que não gostam também do metal progressivo. E eu queria substituir por porno grind, que eu acho ridículo pra caralho, velho. Ah, mas você falou que gostava basicamente... do Anal Destruction? Não, tava sacaneando, pô, tá louco? Ele gostava? Jailson? Jailson Meta! É, o Jailson faz os gutural foda, cara. Mas foi de boa. Vem lá do fundo, né, cara? Vem da alma, né, cara? Ele faz com a alma. Vem do âmago. Ai, caralho. Mega lista. É, mulher gosta de dinheiro. Quem gosta de peru é Jailson. Vou colocar no gutural a tal. Vou colocar no post o Symphony of Família. vamos falar um pouco da. Tem o Bring Me the Delícia. Ah, o Bring Me the Delícia também é um clássico do metal. Metal woke. Woke metal. vamos continuar nossa pauta aqui, cara. Vamos falar. Vai começar mais discussão aqui de novo das bandas mais poser, cara. Nossa. Rapaz! Essas paradinhas tipo Avenged Sevenfold não conta como metal, não, né? Ou vai contar? Eu acho que conta. Conta. Avenged Sevenfold conta. Até metalcore. Metalcore. É. Metalcore. Onde eles foram metal? Conta. Não, tem o Avenged, tem o Lampida Boa também. Aquela banda Lampida Boa. Por vez aí, calma, cara. Não se exaltem. Vamos lá. Quem fala primeiro? É, agora eu quero ser educadinho, pô, os viados. Desculpa, cara, desculpa. Vai, fala aí o que tu tava falando. Você tá falando do metalcore. O metalcore, ele é um gênero onde as bandas não se preocupam tanto com o visual, com o seu true, sabe? A galera toca e pô, nessa história, que nem o core, né, o hardcore mesmo. Já o gênero que eu acho poser mesmo é. Pô, deixa eu pensar aqui. Sei lá, velho. Caralho. Agora, alguém fala outro. Tá, eu vou falar então, porra. Fala aí, velho. Vou falar então, caralho. Fala aí. Já que é pra falar, não necessariamente quer dizer que eu não goste, tá? Mas é poser pra caralho, cara. É banda de power metal. Né? Banda de power metal é foda. Aqueles malucos, é, tipo, vou dar um exemplo. O Rhapsody é uma banda que eu curto pra caralho, o Rhapsody of Fire, né? Que os caras vão cantar, meu, usando umas camisas de seda, meu, com uns babados gigante, com uma gola B, com um cadarço na gola, sei lá que porra é aquilo. Tipo, aí Rhapsody. O cabelo do cara tem que estar roupa de avião medieval. Roupa de era medieval. Aí tem. É pose pra caralho, mas é porque eles tentam uns step. Tudo bem que eles falham miseravelmente com um treco tosco, mas eles tentam. Outra coisa que eu acho escroto. Mas a música dos caras é épica pra caralho. Não, a música dos caras é boa. Outra coisa que eu acho escroto, meu. Aquelas bandas de black metal, eu acho engraçado pra caralho. Corpse Paint, eu acho engraçado pra caralho, cara. Um cara pinta a cara de branco, aí faz uns detalhes em preto, sei lá. Aí um amigo faz o outro, sei lá, o cara vai fazer um show numa. Vai fazer um show num lugar escuro, a cara pintada de branca, e aí um corpo se pende com uma piroca, sei lá, ligada na cara do maluco. Vini, o chefe, pô, pirata de metal, que o cara tem um corpo se pende com tapa-olho. O corpo se pende com o cara é um tapa-olho. Tem o Gerson Bafomé lá também, tá muito bom. Já é o Batman hoje. Isso. E falando em black metal poser, tem uma série de vídeos que ela demonstra muito bem como que é esse poser do black metal, que é uma série de vídeos de gastronomia, que é o Vegan Black Metal Chef. Caralho, Vegan Black Metal Chef. Que é um. Depois eu vou postar o link aí pra galera, que é um programa de culinária vegano, que o cara canta a música, canta a receita. A comida, como se fosse uma música de black metal. Então, depois vou passar o link. Passa o link, tem que pensar. Galera, pode deixar aí. E o cara cozinha pra caralho, velho. O cara cozinha muito bem. Ele cozinha bem. E outra coisa que enche o saco é a necessidade do cara do black metal parecer true e parecer fodão. Tá ligado? O cara tem 1,5 metro de altura, tipo, ele consegue ser menor que o Gariba. O braço dele é do tamanho da coxa do Gariba, de mim. Esse é do Cradle of Filth, né? E ele faz aquela cara de mal, que tipo, ele olha pra ti com aquela cara assim de vou estuprar a tua casa e queimar a tua família, cara. Vou beber esse suquinho! O David ia falar aí também, mano. Ah, é, pra mim a banda mais poser. A campeã, o Okokur, é Manowar, não tem jeito, não dá pra não falar. E eu gostava dessa porra, tinha um amigo meu que tinha tudo com TCD, eu ouvia direto, mas agora eu vejo assim, não dá pra segurar, meu. É muita boitolagem. Tem um DVD deles que chama Hell on Earth. Aí o que acontece? É eles andando de Harley, os bastidores, cheio de mina querendo dar pra eles e tal. Tem uma cena que o baixista lá que mora no porão da casa do pai. Ele tá todo besuntado com óleo na piscina e com uma sunguinha cavada no boga, né? Ele com o empresário, falando no celular, pagando de fodão, assim. Eles alugaram uma mansão só pra ele pagar de true metal, assim. Mas é muito tosco. Eu vejo a capa, assim, é muito bicha. Não dá. E você falar isso pra um fã, o cara te mata. Os caras levam isso a sério. É, filosofia. Pô, um trabalhando na construção... O outro cria peru, o outro mora no porão da casa do pai, meu. Isso é rei do metal? E a letra da Kings of Metal? Chegamos na cidade pra tocar alto, o falante vai explodir e seu boga vai piar. Vai dormir, meu. Seja homem, meu. Seja homem, cara. Passo. Então deixa eu passar pro Edson. Godokin. Não, eu só queria... complementar o que o David falou, cara, é uma coisa que eu já falei um dia nas conversas. Cara, o Manowar é o chiclete com banana do metal. Cara, o que que são as músicas do chiclete com banana? O chiclete com banana só sabe fazer música do chiclete com banana. O Manowar faz música só do metal. É, sobre como eles são foda, coisa, cara, é igual. Tigreteiro, ué. Manoeiro eu, Manoeiro ela. Aproveitando. Pô, oh, achei a foto da sunga aqui, hein? Manda a foto da sunga. Não, manda não. Mandar. Aproveitar que a gente tá nesse assunto aí, cara. E quais são os piores fanboy, cara? Opa, ah, fácil. Posso comentar com a polêmica? Eu posso emendar um no outro, aproveitar já? Aproveitar que eu ia falar de verdade, já emendar nos pior fanboy. Dragon Force. Ah, não. Chata do caralho. Não. Ao vivo é uma bosta. E quem tá, gosta é mancha. Deixa ele falar primeiro. Cara, quem gosta disso e fica falando que ah, é a melhor banda do mundo. Ah! Não, cara, não dá pra mim, velho. Não dá. Ah, é foda, cara. Ao vivo é um lixo, mano. Eu nunca vi uma banda tão ruim ao vivo. Banda de estúdio, pô. Tem banda que não cabe tocar ao vivo mesmo. O Diogo, tu ia falar um negócio aí, Ah, é que eu já queria começar com polêmica e falar que eu odeio o fanboy do Iron Maiden. Pronto. Vai tomar no cu! Eu ia dizer, era justamente o que eu ia dizer. O pior tipo de fanboy que tem é do Iron Maiden, eu sei que eu sou não. Dele, vai tomar no cu. Pronto. Não é não. Ó, quando for minha vez, eles avisam que eu vou mostrar o pior fanboy, hein? Tem aqui tem até uma pior foto. Que Iron Maiden, cara, mesmo? Eu tenho uma foto aqui pra mostrar. Manda aí pra gente ver o que é. Vocês vão ficar traumatizados, é uma coisa muito do mal, é muita maldade. É muito bom, não o cara pesuntado de óleo, não, né? Não, é o Lúcio. Ah, cara. Tá, eu tô ligado que. Aí, ó, o pior fanboy. Pera aí, deixa eu ver. Caralho. Temos isso mesmo, cara. Verdade. Porra, cara, tinha esquecido verdade, disso, cara. É os Red Base, amigo do franguinho. É os terra. Até parece com ele. Criança que se arrebenta, é isso? Emo. Criança é, metalheira, tem razão. Peraí, esse cara aqui, se liga nisso. Não aceito funkeiros coloridos nem posers. Oi, sou um moleque da hora, sou satanista, fiz um pacto com Satanás. Eu vivo nas trevas e sou antissocial. Gosto muito de rock and roll e de heavy metal. Minha banda preferida desde Hipnote. Sou mago, conte com orgulho. Sou mago, te com orgulho. Se você... Continua, ai, porra. Vai se você odeia Slipknot, foda-se. Eu não ligo seu colorido. Eu sou satanista tradicional. Sou praticante de magia negra. Olha a cara do Piá, meu. A pose dele de funkeiro. O franguinho, cara. Cara... Caralho. Oh, coloca essa foto no post. Eu ia dizer que é uma acusagem, mas eu não entendi se o problema é o fã do Slipknot ou o problema é ser criança, cara. Não, é o fã do Slipknot. São as os caras pagam muito mais. Tipo, menos um órgão, eles são mascarados. Eu quero saber qual a diferença entre fã do Slipknot e criança, velho. Vai tomar no cu, caralho, filho da puta. O ratinho, ó. Mano, pô, caralho, pô, o Slipknot é foda pra caralho. New Metal, mano. Né, cara? Ah, não, não, velho, é boa, mas não, os fãs não. São chatos. Não, é tipo New Metal, sei lá, é mó bagunça junto, assim, sei lá. É, mó bagunça, cara. É mó zoeira, né, cara? Determinou a banda, é mó bagunça. Caralho, ô Godokin, tem alguma pra falar aí? Cara, eu vou com o fanboy de Iron Maiden, cara. Na boa. Fanboy de uma maneira geral de metal, é o pé no saco, o famoso true. É, na verdade, qualquer tipo de fanboy, né, cara? Não. Fanboy exagerado é saco, mas. Tem uns que. Tem uns que se puxam, né, cara? Tem uns que se puxam. É. Que engraçado. Tipo, aquele fã absoluto de death metal. E tudo que não é death metal é uma bosta. É burro, é burro, né? Exatamente. É horrível. É gordo. Sabe, é engraçado querer ver. Eu gosto de Iron Maiden, não tenho nenhum problema contra, mas é engraçado ver aquele fanboy extremo tentar argumentar que é melhor que Metallica, tá ligado? Mas é. Ai, não precisa, né? Porque velho. Iron Maiden é melhor do que Metallica. Mas é, pô. Iron Maiden é melhor que Metallica. Isso. Mesmo sendo fã do Metallica. Você puxou um assunto. Você puxou o assunto, o seguinte. Que eu ia falar, né? Que chatos são os fanboys do Metallica e do Megadeth quando tiveram pra discutir. Isso aí é uma tristeza, cara. Isso aí é uma tristeza. Pode. Dá uma batalha de crossover, né? Mas tem uma coisa que me irrita mais do que fã do Metallica e do Megadeth discutindo qual que é melhor. Não, deixa eu completar o que o Flamengo falou, que pior do que só fanboy de Megadeth e Metallica é tipo fanboy de cada um dos Big Four, tá ligado? Querendo competir qual é melhor. Ah, não! Chupa! Galera! Eu só queria dizer uma coisa. Antrax é foda, vamos pra puta que pariu. Eu não falo nada porque a galera do Antrax é judia, então tá ficando em casa. Ah, vai dar minha hora. Cara, o negócio que me irrita é fanboy de Ozzy. Eu acho muito irritante, cara. Fanboy de Ozzy. E acha que ele canta bem? E acha que o Ozzy canta bem. Cara, desculpa, meu. O Ozzy não canta bem. O Ozzy não canta bem. Isso, tá bom. Ele é showman, ele zoa a parada toda, ele brinca. Ele é divertido, agita. Mas não vem me dizer que esse filho da puta com Parkinson canta bem pra caralho. Vai tomar no cu. Aí você tá tirando. Vai cantar? Cara, cantar o cara bem, não consegue. Mas o jeito estranho que ele canta, porque ele canta mal pra caralho, esse jeito estranho acabou dando gosto, velho, tá ligado? Assim, eu tenho noção que o cara canta mal pra caralho, mas eu gosto dele cantando. É diferente, quebra o técnico, sabe? É freestyle, né? Exatamente, que nem o Falcão, homem é homem, menino é menino. Cara, o Ozzy é o vocalista do Black Sabbath, cara. Foda-se. Não, sem dúvida. São todos os vendidos do caralho que esperaram de morrer pra ficar com essa porra da banda. Mentira, cara. Eu nem ouvi. Vini, toda fala. Vini tá querendo levantar polêmica de graça, eu não vou entrar na onda dele. Foda-se. Não, eu tô levantando polêmica de graça. É verdade, meu. Antes do Gil morrer, eles eram réplicas. Não vou comer assim. Eu nem vem com isso, meu. Ai, vai ter show do Black Sabbath em Porto Alegre. Não, não vai, meu. Vai ter o show do Ozzy da minha. Cala a boca, meu, vou te derrubar da conversa. Não é Black Sabbath. Não é Black Sabbath. Próxima. Cara, eu vou passar pro próximo, porque o Ozzy é bom, o Ozzy é o vocalista oficial do Black Sabbath. Paulo pro Ozzy. Pra mim é o definitivo. Pra mim também é, então. É, eu também, é o vocalista de vale. O Vini é fanboy. Vini é invejoso, fanboy de Iron Maiden. Fanboy chato. Bom mesmo. Ele prefere o Dilma porque o Dilma já foi vocalista do Iron Maiden. Tomaram o corpo da puta. Ele se consertou, tá aí, irmão. Ele fica da puta. O máscara caiu. Não dou moral. Tomaram o corpo da puta. Chega. Calma, mano. Vamos falar um pouco das capas de metal aí. Agora vocês mandem muitos links pro post. É capa mais foda ou a pior capa? Cara, pode falar. Você que escolhe, cara. Posso começar com a mais foda? Deixa eu começar, por favor. Por favor, tio. Começa aí, velho. É o seguinte. A capa mais foda do metal, a mais fodida do universo, é essa que eu vou mandar pra vocês. Dá uma olhada aí. Simplesmente é um carinha com bigode, com capacete e uma sunga. Foda. Sim, isso aqui é muito foda. E uma espada, velho. Neon. É muito foda essa capa. É um capacete de polícia, velho. Cara, eu nunca tinha parado pra. Nunca... É, pra quem não tá sabendo, é a capa do Paranoide. Eu ia dizer agora, tá? Cara, eu nunca, quem não tá... eu nunca tinha parado pra é muito ver da a hora. Capa do Paranoide, velho. É. Eu também não, eu nunca reparei nela, pra falar a verdade. Cara, muito boa, cara, muito boa. E no quesito F-Style, tem mais uma também que eu acho F-Style pra caramba, que eu vou colar pra vocês agora, é a capa do X-Factor do Iron Maiden. Eu acho muito foda. O CD... Eu não gosto do Blaze cantando, mas a capa é muito louca, meu. Olha aí, ó. Sei, quase tive um achaque aqui em quadro. Ah, bichota. Meu fanboyzômetro do Iron Man tá explodindo aqui, cara. Porra, essa capa doida, né, velho? Passo. Nossa, que sonho essa capa. Quem tem alguma aí? Ele já falou em Iron Maiden, deixa eu falar então, cara. Uma capa que eu acho foder pra caralho é a capa do Summer in Time do Iron Maiden, que tem referência da puta que pariu na capa. E a principal Junguiana. É, referências junguianas, cristãs, judaico-maçônica, puta que pariu. Que a capa foi baseada no Blade Runner, né, cara? Passei, vamos dar uma olhada. Eu nunca assisti, se ouviu o podcast passado, você sabe disso. Ou não, né? Não sei qual que vai ser a ordem dessa porra aqui. Passei, Vini. Deixa eu passar aqui. Tá procurando agora, cara. Tô procurando agora porque eu sou burro. Ah, cara, vocês veem deixar o negócio na mão só pra colar na hora, pra facilitar a edição depois, não, né? Gosto de fuder. Desculpa se eu erro, gosto tá? De fuder. Tem a capa inteira aqui, que é fodástica pra caralho. Ele tá Chubb Shadow, que tá capa agora, ele enviando. Ele tá escaneando, ele tá escaneando a capa do CD dele. Ele tá escaneando. É que eu não acho ela uma resolução boa. Tá mandando por fax. Tá procurando vinil. É que eu tô com. Eu tenho um CD aqui na minha frente, né? Eu tava olhando. Não sabe digitar no Google e. Não, não sei, caralho. Ah, eu já era pra ter feito isso. Deixa eu achar aqui a porra da imagem. É lamentável. Caralho, não tem no tamanho. Depois o podcast fica com duas horas, né? Porque um animal ficou procurando uma capa. Espero que os outros já tenham as capas tudo na mão. Aqui, depois. Tem as minhas aqui. Eu devia ter passado pro Google do Gui. Vocês acham ela em maior resolução aí, né? Só pra vocês terem uma ideia de como é que a capa é. Tipo, tem muito detalhe, cara. Muito detalhe. Vamos ver se eu acho uma aqui, desculpa. Porra, pode dar. Vou melhorzinho. Fodona mesmo. É, o disco não é dos melhores. É considerado um dos mais fracos do Iron Maiden, mas a capa dele é muito boa. Ia ser legal o Vini ter colado a capa e a gente assim, porra, a gente esperou esse tempo todo pra isso? É. Então, é. Porra, as capas do Maiden são fodas, né, cara? Era sempre o mesmo artista que fazia, até. Acho que até o Dance of Death. Eu lembro que eu não. Tipo, eu nem escutava Iron Maiden, não. Mas eu ficava. Eu achava foda as capas nos LP do meu tio, cara. Eu achava do caralho. E tudo cheio de informação, né, cara? As capas, tudo cheio de referência. Uhum. Sim. O Edson, tu falou que tá com as tuas capas na mão aí. Sim. Tô, cara. Pra mim, as capas mais fodas, né? Essa primeira que eu vou passar do Judas Priest, que é o Sad Wings of Destiny. Deixa eu ver. Ah, isso é foda pra caralho. Cara, é foda pra caralho. É um anjo acordando e vendo que ele não tá no lugar dele de costume. Caralho. É impactante pra caralho. Foda, cara. Foda. Eu queria citar uma outra, já que o David falou do Saba. Uhum. A minha favorita do Saba é a do primeiro disco, cara. Que essa capa me dá arrepio, velho. Ela... Cagaço. Putz, é muito. É, cagaço. Cagaço a primeira? Da bruxa. Aham. Uhum. É foda pra caralho essa capa. Cara, é uma. É uma capa hiper simples, na verdade foi uma foto que deu errado, né? E é o Ozzy. É. Que hora que eu... É. Dá um zoom e fica olhando na carinha dela. Pior que é mesmo, ele só olha isso aqui, tipo, parece que ele... É. Não, velho, essa capa dá uma aflição, velho. Porra. Cara, muito foda, muito foda mesmo. Mais alguém aí tem. Aqui, eu tô com uma aqui em mãos aqui. Eu não sou muito de olhar a capa e tal, mas essa capa aqui do Pantera. É, cara. Isso. Esse disco é muito bom. Ah, foda. Ah, vou fazer Display of Power. Quem nunca levou um soco na cara também, né? Velho, a história. Alguém falou sobre isso. Da... Ou, eu posso aproveitar a deixa e mandar a capa que eu tô separando aqui? É uma tapa. Uma capa do Pantera capa. Também. Barbie. Se liguem, mais conhecido como Glantera. Olhem a tristeza disso. Cara, Metal Magic. Isso é muito triste mesmo. É, é passado triste, condena, né, cara? Passado é. Merda, né, cara? Você pega a capa, você vai procurando assim, uma assinatura de light em qualquer canto da capa. Caralho. Que merda, né, cara? Olha. Nossa, você é louco, cara. Você é louco. Isso é péssimo. Capa de álbum deles tem aquele. É tipo onde está o óleo, hein? Esconde. Ah, é, tá sempre. E tá escondido em algum lugar, sempre, velho. Por exemplo, tem a capa do FP. Vai, fala. Ele que é o Mr. Sandman, eu acho. Que tem o esse guardião escondido no lugar. Eu vou passar pra vocês aí, vocês verem essa capa. Atrás de você. Pra vocês verem. Atrás de você. E esse negócio que tem um lance parecido só que nas capas do Iron Maiden. Que nas capas do disco do Iron tem sempre um gato escondido. Fechando. Procura então um gato preto escondido no meio e aparece. Não sei se é em todos, mas até uma época era. Eu sei qual é, Vini, é verdade. Deixa eu dar uma. A do Summer in Time tem um gatinho aí, pode procurar aqui. Tinha uma capa. Agora vocês me refrescam a memória aqui. Tinha uma capa do. Não tinha uma capa do Judas Priest, que era um cara segurando uma gilete, né? Ah, é o British Steel. Essa capa me dava muita dor, cara. É do caralho ela, velho. E o álbum também é sensacional. Esse aqui, ó. Histórico, mito. Ah, inclusive o. Fala aí, Fanny. Eu mandei a capa do Blind Guardian, aí vocês viram a sacada daquele guardinho sem rosto. Ele tá nessa imagem aí. É do. Então, tá gaveta, no British Steel? Tá no espelho, não. Cara. Ah, caralho. Tá no espelho, tá no... agora eu vi. É, então eu vi do espelho só, eu não sei se é tem. É ele outra... vendo a cena, tá ligado? Ah, tá. Pô, mas tipo, a capa é fodida essa aí, Felipe. Essa capa é do caralho. Ah. É. Ah, e tem as capas que eu gosto também pra caralho, que são as capas de Chatovários. Cada um tem uma simbologia mística forte pra caralho. Tudo numa frescalhagem. Ah, não, velho. Se liga nessa capa. Deixa eu... Tá, passa aí que eu vou... Antes de... Eu quero passar pro... O Segui levantou uma... O Segui levantou uma pauta que tá aqui na fila também. Levantou. Caralho. Capa de merda. Caralho, que bicho perdeu, né? Cara, então. Esse CD, ele fala sobre. Essa capa é muito errada, cara. A desculpa. O Flammer, eu fui nesse show, hein, nessa tour. Ah, filho da puta, 98, né? Desgraçado. Aham. Pô, que ele tá indo, velho. Deixa eu aproveitar que o Segui mandou aquela capa fodida do Pantera lá. Vamos falar de. Vamos falar das pior capa, já que tá na nossa pauta também. O Davi tem. Deve ter algum. Tá tudo na mão já, hein? Aí, cara. Não dá risada. O Davi tá desesperado aqui. É, com relação à pior capa, a primeira pior capa, ela não é de metal. Só que ela tem um elemento chave no centro e tem várias coisas atrás dele. E parece muito com um membro presente aqui do Skype. Dê uma olhada, por favor. Que porra é essa, cara? Nossa, que. Fica ferrado, cara. O que o Segui tá fazendo aqui, cara? Vai se fuder, Valdir. Ô, Evandro, aqui do lado também. E o cara que o Segui tá levando chega no cangote do outro cara aqui atrás, velho. Cara, isso é o quê? Isso é Ingo? Caralho, que bizarro, velho. Agora vem a capa desgracenta do metal, assim. Eu acho foda. se vocês já não comeram, não comam, viu? Mostra aqui, ó. Do Mayhem. Vamos ver o que vai pegar. Já sei até que capa que é. Você sabe a história dessa capa? O cara, ele se matou. Aí chegou o guitarrista da banda, viu o cara morto, suicidou. Ele catou, tirou a foto, pegou um pedacinho do crânio, guardou num potinho e botou na capa do CD. Reciclou o cara, muito foda, meu. Merda. Puta que pariu. Sabe o que tava... Tem mais alguma... Sabe o que tava escrito no bilhete dele, né? De suicídio. O quê? Sim, sim. Tava escrito só, desculpem a bagunça. Puta que pariu. Sério. Alguém tem alguma capa fodida aí? Eu Até as do Manowar, né, cara? Né? Do Manowar, não sei nem se vale mandar. Aquela de novo? Do David. A banda toda é zoada, velho. É, o David mandou. Não vamos chutar cachorro morto, não. Eu ia mandar uma do Ozzy, mas daí como vocês estão tudo revoltadinho, eu não vou mandar. Vou mandar. Nossa, deixa eu mandar uma. O primeiro disco do Maiden que eu ouvi. O disco eu acho muito bom, mas, cara, a capa é início do 3D. Que é o Dance of Time. Cara, é muito. Caralho, cara. Que capa merda. Cara. Essa capa tem é o Gariba ali, ó. Tem o Gariba ali, galera. Olha, prepara o Gariba ali. Aonde que tá o Gariba? Tô primeiro. Na frente, né? E, ó, dando uma reboladinha de calça vermelha coladinha, ó. Ah, mas essa capa é a garibinha, mesmo, né? Cara. Olha o franguinho em cima do cachorro ali, ó, dançando de biquíni. Cara, que coisa escrota, velho. Eu nunca tinha visto essa capa. Essa capa é muito não, cara. Nossa, escrota demais. Eles fizeram depois dar uma mudada na capa, deixando só o Ed, entendeu? Sombreando tudo. Mas não. No final foi uma ideia idiota. Puta que merda, hein? Mas o artista não tinha aprovado essa capa. A banda exigiu que fosse essa versão e pronto. O cara não queria liberar, não. Tava muito bosta, cara. Puta que pariu. Será que fizesse revolucionário, de repente, fazer um bagulho em 3D, não existia na época. Eu posso aproveitar que eu sou um bosta, como eu já falei uma capa merdosa, falar uma capa foda no que era pra ser merdosa. Qual é? Dá um ligue. Essa capa é genial, cara. Massacration. Mas aí é, vai se fuder, né, velho? Nem conta. Massacration. É o que basicamente aconteceu no MRZI, né, cara? Gates of Metal. Gates of Metal, Chicken of Death. Esse é foda, hein? Essa que tem a música do Sérgio Malandro? Mas alguém aí quer passar uma capa fodida aí? Uma capa de merda? Capa de merda, capa fodida. Ou que tu acha muito foda. Se eu puder passar mais uma, eu agradeço. Só tem mais uma que eu queria mostrar. Vai. Como eu já disse. Ó, só que eu preciso de um tradutor, porque essa capa é outra desgraça, meu. Aí, ó. O quê? Tá vendo? É por isso que eu não gosto tipo de Pornogrind, velho. Essa merda. Essa merda. E cara, que merda de capa, velho. Puta que pariu. Puta que pariu. Ah não, cara. Não, velho. Porra, não, cara. Ainda bem que eu já comi. Não, caralho. Eu já sei, cara. Puta ele mesmo. Nossa, velho. Ah, que horrível. Depois dessa, alguém tem alguma pra passar uma mais aí? É. Porra, tá muito pesado isso, velho. Eu queria passar uma coisa mais leve de ruim aqui, não é? Quer ver o Dolinho? Mas. Eu queria passar um álbum, um clipe inteiro, que é o do Bozo? Antes que eu esqueça, só pra falar pra cortar, mas Anubis, isso aí não vai estar no Bozo, tá? É. Pode continuar. Eu queria passar, em vez de capa tosca, mas sim clipe tosco, que é o clipe do I Want Out, do Halloween. Puta que pariu, que clipe bizonho, velho. Senhor, lave sua boca imunda antes de falar mal de qualquer coisa relacionada ao Kai Hansen, tá? Cale-se que eu não falei que o clipe é. Que a música é ruim, a música é do caralho, mas o clipe é péssimo, velho. O Vini mandou uma capa do Merlin mesmo. Eu tava preocupado, cara, em mandar essa capa do Merlin mesmo, que eu acho bizarra pra caralho. E daí o cara me manda um maluco. Deixa eu não vai ter post e põe um pi na minha boca pro, pro Anubis não saber o que eu falei. Ah. Caralho, cara. Treco vai. Podem. Podem me chamar de viado, seja o que for, cara. Esse disco dos Merdementos é bom pra caralho. Não, não, não curto, não curto. Ah, cara, é bom. Esse aí é bom. Enquanto ele brinca de graça aqui, eu procurei uma capa aleatória qualquer e eu achei essa merda aqui. Capa aleatória que digitou capa, piores capas do mundo. É, exatamente. Puta, essa é boa, hein, meu? Caralho, cara. Caralho, que merda, jogo. Tu foi. Ah, não, esse aqui nem conta. Tu foi no Google e digitou capas de merda, né, o jogo? Confessa aí. Eu botei aqui piores capas do metal, aí apareceu essa merda aí. Faz sentido. Caralho, cara. Flamer vai passar mais uma aí. É, eu ia passar uma capa de merda, mas que eu achava muito foda, que é a do Full Speed Red do DRI. Cara, eu... Eu mandei ela aí. É uma ideia boa. Isso aí pra mim é batalha naval. É, mas é tipo, você vê que foi pintado, tá ligado? E tipo... Se você for ver o nome Full Speed Red, tá pintado de canetinha, tá ligado? Parece a, é punk, a capa do. A capa do Green Day, aquela do Duke tem, parece que é toda pintada. Assim, mas esse álbum aqui é meu álbum favorito do RI, ele é do caralho, velho. Muito foda mesmo. Agressivar. Falar de show de metal que vocês já foram, cara. Não sei se. De repente vocês nem costumam ir, né, cara? Mas... Os que já foram em algum show de metal aí, se pronunciar. Porra, acho que o primeiro show, assim, grande de metal que eu fui foi, até me orgulho de dizer, foi o Motorhead. Porra, velho. Que foda, cara. Um orgulho, assim, que eu tava na grade, eu vi o Leme bem pertinho, tá ligado? Tipo, eu vi o Leme à distância que eu tô no meu monitor agora, velho. Faltou. Se eu tivesse cuspido, eu teria pego com a boca, velho. Que dor. Ai, não, porra. Não. Teria pego um câncer, e teria pego todo tipo de câncer, só com isso. Ele teria dado a ferruga dele, né? Bom, aí depois eu vi... A ferruga dele encostando em você. Deixa eu ver, depois eu vi o show do DRI, que eu me abracei com o baixista, foi foda pra caralho. É, aí eu fui, pô, fui pro show do Megadeth, velho. Fui pro show do Megadeth dos 20 anos do Rust in Peace, eles tocaram um álbum na íntegra. E eu fui de graça, velho, isso foi mais foda. Eu te odeio, velho. Sepultura, eu fui vários shows do Sepultura, que rola aqui em Recife de graça de vez em quando. Pô, pra caralho, velho. Esse show. Assim, hoje em dia eu não tenho mais ânimo pra ir pra show, não, mas, pô. Esse ano ainda eu fui pro show do Dead Kennedys aqui em Recife e. Queimei roda punk pra caralho, velho. Ô, Flamer, de nada, tá? Disponha. Tem uma roda muito errada. Não, é sério. É. Não que uma história que convenha ser dita no podcast de metal, mas disponha, Flamer. Não, eu tô falando por causa do fato de não ter mais ânimo pra ir pra show, sabe? Eu tô enchendo o saco, relaxa. Eu só falo merda. Tô peixeira, cara. Vai, mamar o rolo de costa, vai. Acho que ele ainda não interligou a história, não. Davi, tu já foi em algum show, Davi? Ó, o seguinte, show que eu lembro, assim, que muito claro na minha memória, é o Skull Rock 97. Que foi Dr. Sim, teve um monte de banda lixo no meio. Depois foi Dio, Bruce Dickinson e Scorpions. Eu tava no auge da minha nerdice, assim, só comprando refrigerante lá, pegando filhinha pra comprar refrigerante. E depois, mais pro final do show, descobri que como a Skol patrocinava, era de graça. E eu tava pagando aquela porra, tinha cerveja de graça, eu tomo no refrigerante pago. Pô, cara burro. Boa! Muito burro. Ó, outro show assim que eu lembro, que eu achei que foi foda, é aquele que o Flamer disse, do Stratovarius, da turnê do Infinity. Essa foi muito da hora, esse show. E teve o show do Iron Maiden em 2011 também, que eu fui e achei muito foda, e foi a abertura do Cavaleira, né? Lembro, teve outro show que eu lembro até hoje que eu achei foda. Aí vão me xingar. Eu achei muito da hora o show de uma banda cover do Blind Guardian. foi melhor que o show da banda de verdade mesmo que eu assisti. Ih, vai tomar no cu, hein? Vai, porque a banda de verdade, meu, os caras tão gordo, velho. O Hans Kirsch parece uma, o tiozão do churrasco parado, não consegue mais cantar. Não canta mais, velho. Eu achei decepcionante e eu saí de lá encruado. Eu dormi na rua, certo? Que eu não tinha como voltar e tomei garrafada dos caras que estavam saindo da balada. Ou seja, foi a bosta. Me abraça! E depois o mendigo sou eu, né? E a culpa é do Blind Guard. É, é, né? O tiozão do churrasco. Nossa, cara, e, velho, foi moto, mas essa aqui é a foto definitiva do tiozão do churrasco, se liga. É tipo um desse aqui, ó. Tiozão é o nome da foto. Tiozão. Ah, não, cara. Que foto errada. Ah, não, cara. Não, velho. Cara, meu, por incrível que pareça, eu tô tentando achar essa foto faz muito tempo, cara. Muito tempo. Eu não acredito. Peguei a foto do tiozão perfeito, cara. Que merda, cara. Que merda. É, acho melhor voltar pra aquela capa lá que postaram. É. Que épico, velho. Salvei essa foto, velho. Mais alguém tem algum show foda aí pra falar, cara? Ah, eu só fui no show do Matanza, cara, em São Paulo. Quando eu fui Matanza, eu já fui nos 3 ou 4 shows, é verdade, do Matanza, né, cara? Ah, também. Ah, direto. É a única. É, a única prova de que eu fui no show tá com o Segui, que é a foto que eu tirei lá com a galera. É. E o Segui até agora mandou. Mas o show do Matanza sempre é bom, né, cara? Show do Matanza sempre é bom de curtir, cara. Só que o foda é que tava, tinha muita gente, tava muito cheio aí, não deu pra aproveitar o show direito. O Gariba foi? Vocês levantaram ele? Ah, foi lá que o Gariba dançou rockabilly, cara. O Gariba, o cara levanta com o dedo só, viu? Não, o espirrou, o Gariba já foi. É, cara, vamos seguindo. Quer falar aí, Vini? Tu não. Eu nunca fui muito de show, até porque eu não curto muito multidões. Você não dá moral? Gosto. Não dou moral. De metal, cara, já fui em alguns festivais de metal que tiveram aqui na minha cidade e tal. Tanto que até tinha uma banda que o nome da banda era Predator. Só que os caras falavam Predator, que era muito zoado, que era uma banda de death metal, que os caras são muito, muito bizarros. O vocalista tem 1,5m e ele canta gutural, cara. O cara parece um Asterix. Eu já fui no show do Xamã, né? Bizonho, isso. Já fui no show do Xamã. Já fui no show da Burning Hell também, que é uma banda de power metal melódico aqui da minha Nossa, cidade. Nossa, merda. Senhor, lava essa boca imunda. Antes de falar mal da Burning Hell, que o cara hoje em dia faz um hambúrguer trigostoso, tá? Se ele não canta mais, ele trabalha numa hamburgueria. E é tribom, comer lá, tá? Eu só queria falar que. Fala, Vini. Termina. Não, vai me zoar, né? Não, eu só queria falar que o único show que eu fui foi um show do Kiss, em comemoração 35 anos do Alive. A abertura foi Dr. Sim, e se você não gosta é porque você nunca viu 50 mil pessoas cantando futebol, mulher e rock and roll ao mesmo tempo. Futebol, mulher e rock and roll é uma música bem boa, né? Então, tá bom. É a síntese do universo. Eita, deixa eu só... Lembrei do show foda que eu fui, velho. E foi num desses festivais de metal que eu fui que me enfiaram a minha cabeça dentro de um... Nossa, que medo. Uma caixa de som. E eu não escuto do lado esquerdo e direito até hoje por causa dessas merda aí. Muito obrigado, metal. Obrigado, metal. Obrigado, Red Dance. Eu não lembro da porra do show, porque eu ia pro show e eu brigava e me expulsavam e eu ficava meio eu seguia falar alguma coisa assim. É, o Vini, você falou tudo isso, minha facepalm só não foi muito maior porque você não chegou a comentar que foi ver Angra e gritou por Pegasus Fantasy. Ai, velho, todo choque de Recife a galera fica Pegasus Fantasy. É carry on. Eu ia gritar só pra sacanear também, né? Isso mas não, esses putos tocam, esses putos tocam. Antes de falar mal de Carry On, Carry On é uma música foda, tá? Não, eu tô falando, a música que a galera pede é Carry On e Pegasus Fantasy. Em nenhum momento eu falei que essas músicas são incrivelmente ruins. Só falei que eles pedem isso. O Vini é o fanboy de tudo, ele defende tudo, né, meu? O fanboy. Senhora, fanboy não gosta de colocar mulher, né? Não falar mal que eu defendo tudo, porque eu não defendo tudo, tá? Não, você fala que não pode dar moral, mas você dá moral pra todo mundo, né? É a bichona. Tá bom, mas papo sério, mano. Sabe que ia ser mágico pro Vini? Ia ser mágico pro Vini, o Yolaus, com aquela sunguinha tipo Menowar, com a espada torta do Life cantando Carry On, tá ligado? Pena do inferno, velho. Em cima do triciclo bandeirante. De calça vermelha, dançando numa balada do Iron Maiden. Caraca. Na balada do Iron Maiden. Tudo isso em 3D, igual a capa, né? Do Iron Maiden. Dançando na última balada de Maiden. Caralho, velho. Não, pera aí. Ó, eu queria dizer que foi um show muito importante na minha vida, que foi o show do Headhunter DC, uma banda de death metal da Bahia, que foi um show em Juazeiro do Norte, Ceará, onde a gente destruiu, sem querer, uma estátua do Padre Cícero. E é muito bacana essa história. Bando de maloqueiro. Sem querer. Sério, a gente tem virado pra foto, ei, Padre Cícero, assim, parceirão, sabe? Quando a gente encostou a cabeça do Padre Cícero, caiu no chão. Tá bom. Vou passar aqui pro próximo da minha pauta aqui. Vamos falar das letras do metal. Letra boa, letra ruim. Quem pode começar falando aí? Ó, posso começar com a letra ruim? Que eu sempre começo com o pior, então. Vai, ó, vai. O Gui, como ele é um cara comunista que censura a voz livre do povo, eu tenho uma letra daquela banda que eu achei muito foda. Tô mandando o link. É muito sensacional. E tem a musiquinha no link pra conferir também. A música, nossa, se chama Estuprado por um Elefante. Caralho, cara. Raped by Elephant. Puta que pariu, velho. Ô Gui, você não quer falar um pouquinho da letra em ritmo de poesia pra gente, meu? Meu Deus do céu, cara. Cara, quem tinha que tá aqui? Eu adoraria, aqui, cara. O Bruno ia adorar isso, cara. Posso começar? Eu visitei a África 2 meses atrás. Minha intenção era ver todos os animais selvagens. Muito excitante, eu fiquei bem perto de um elefante. E ele era bem grande e ao mesmo tempo assustador. Alguma coisa aconteceu quando eu tirei a foto. Nossa, 3 elefantes me cercaram. Um deles tirou toda a minha roupa. O segundo elefante começou a apertar meus mamilos com sua grossa tromba. Calma, calma. Eu gritei com muita agonia quando ele socou a tromba na minha bunda. O terceiro elefante me forçou a chupar seu pau gigante. Eu chupei, que nem um animal, quando minha bunda tava toda fodida pela tromba do elefante. Depois disso, não foi tão mal assim. Que bom, né, maluco? Se piorasse, você é foda. Só demorou uns 10 minutos para o pau do elefante esporrar na minha boca. E por aí vai. Eu cansei. Eu retiro-me desse podcast, cara. Beijos pra todo mundo. Meu Deus do céu, cara. Que merda é essa? Ele começou a falar aqui que eu tive que mutar o microfone, velho. Ah, tudo bem, a música acaba com eu nunca mais irei pra África. Pelo menos isso, né? Tá. Eu venho aqui pra caçar, né, cara? Cara, devia terminar com eu nunca mais vou assistir nem Dumbo. Ai, meu, depois dessa eu vim que eu tava. É, cara, acho que não precisa, não vai ter como superar isso. Cara. Acho que não. Acho que vou falar de letra boa, sim. Então, né? É. Pô, detalhe que a música começou a tocar sozinha aqui e é escrota. Você não entende que o cara. Ela ficou tocando porque o player desse site que ele mandou é automático. E, nossa, cara, que péssimo eu lendo isso e ouvindo isso, tá ligado? Yeah. É horrível. Ó, o Flamengo poderia falar alguma letra do Anal Destruction, né? Ah, Ah, cara, que... vamos lá, pessoal. Alguém quer falar alguma aí? Pode ser letra que acho boa também, que seja foda. Ah, letra que eu acho do caralho é a do Fênix de Chato Vários, é uma letra bem pra cima. Vou mandar pra vocês aí, pra vocês darem a sacada. É, inclusive, letra, amiguinhos, que dá um super up no seu ânimo. Quem acha do caralho essa letra é o Alix. Oh, isso é que vai muito bacana. Muito bem. Vou colocar lá no post lá pro pessoal que ler uma letra bonita. Depois dessa. É uma letra positiva, né? É, agora, como o David falou aqui no chat, né? O Chato Vários tem um. Peraí. Vou ter que fazer uma venda. Deixa ele falar, Vini! O Infinity é uma música que. Fala sobre como o homem questionando sobre como o homem tem tratado a natureza, sabe? É bem, bem, bem verde a música, digamos assim. O Chato Vários é a música que questiona mais o mundo, sabe? O Chato Vários é uma banda que questiona mais o mundo. E a pessoa também. É bem interessante. Massa. Mais alguma aí? Eu tenho uma música também... manda o vídeo na frente. Eu esqueci do negócio aí. O Davi mandou aquela letra extremamente construtiva. Né? de uma certa maneira me deixou tão pasmo que eu tinha separado o link pra mandar. Perdeu. Né? A banda Ritual Senhor das Terras. Isso! Isso! A letra é. Fantástico, cara. Valeu! Ele salvou o podcast, cara. Caralho! Isso é muito ruim, velho. Negócio tem que ter legenda. Negócio em português tem que ter legenda. Essa é uma banda que não. O problema dessa banda não é a legenda em si. É tranquilo porque o vídeo que eu passei aí, o link, a música tá legendado. Mas. Eu quero que quem escutar essa música, por gentileza, repare na qualidade dos músicos. Tá? O baixista, o guitarrista, o baterista, eles são fantásticos, gente. Essa banda deve ter mais de 20 anos já. Os caras estão mestrados aí faz muito tempo. Então, tipo, eles não são ruins porque eles não sabem tocar. Eles são ruins com experiência. Então, confira uma banda. Do black metal. Isso aí. O vocal faz 3 estilos diferentes durante a música também. É da hora, cara. Da hora. É o inglês nórdico. É nosso, viu? Eu também tinha pensado em postar a música do Luiz Caldas, mas daí eu lembrei que a do Luiz Caldas é boa. A música dele é melhor, cara. Essa banda é boa, hein? Os caras são tão. Porque ele virou metal. Estão tão bons quanto o The Final Countdown daquela banda lá, aquele cover excelente. Isso, que eu passei pra vocês. Ele falou do Senhor da Eternidade, da querida banda Ritual, aí eu lembrei também da banda britânica, pô. Pesadelo. Ah, não, cara. Isso é muito ruim, cara. Que é isso, pô. Essa música é muito boa. Alguém quer falar de mais uma aí? Eu vou pra... Eu gostaria de falar de uma letra muito boa. Como o Flamer falou de letra filosófica, essa também é uma letra bem, assim... Fala sentimento do... ser humano, ela se chama Ace of Spades do Motorhead. Ai, pô, foda! Aí sim! Caralho, mano, vale. A letra chata, fala caralho. Por si, quem escutar, quem estiver escutando o podcast e não conhecer a música, procure, entendeu? Vai a merda, né, você cara? Será uma pessoa nova, vai a merda que primeiro, marca, depois né? Procura. Que massa! Ai, cara, eu vou... Então deixa eu postar minha enquete também. Eu ia passar pro... Porque, pô, a música do Black Sabbath que eu mais me amarro, mano, que é War Pigs, cara. Essa letra pra mim é atual até hoje. Fudida. É fudida, cara. Pra mim é a melhor música do Black Sabbath, cara. Electric Funeral também. Também, mas eu sei lá, War Pigs é. preferida, cara. Não tem outra pra mim. Já deu bastante tempo aqui. Vamos passar para as considerações finais. Então vou pedir que cada um aí recomende uma banda que seja pouco conhecida, se vocês lembrar. E se quiser contar alguma história pessoal envolvendo metal, fique à vontade também. Lembrar de alguma coisa engraçada, alguma coisa que queira contar aí. Posso começar com o David. Opa! Ó, história. Tem uma história que eu não sei porque eu fiz. Eu não tava bêbado, nem drogado. Eu tava no show do Angra. Foi acho que a última turnê do André Matos. Eu tava bem na frente, assim, na pista, né? Tava meio nervoso, que eu tinha pago R$5 no house, né? Um pouquinho carinho, assim, pra uma pessoa mensageiro, né? Que ganhava pouco. Quando eu coloquei a mão no meu bolso, eu senti o volume do house. E eu vi um vocalista de voz fina, assim, de calça apertada no boga, que chamava André Matos. Eu peguei o meu house inocentemente, olhei pra cara dele e joguei. Como tava aquela luz do palco assim, eu vi o troço girando assim e pegou na testa do maluco. Bateu, ele quase desmaiou e depois eu perguntei, por que que eu fiz essa porra aí, meu? Por que que eu taquei o bagulho no cara? E o cara, ele é cego. Eu acho que é por minha culpa, por causa do house que ele ficou cego, né, meu? Isso é muita maldade, isso é muito Lúcifer no coração, meu. Cara, você tem que entender a mensagem do seu subconsciente, cara. Seu subconsciente tava falando, esse meu house no meu bolso faz mais volume do que tem na sua calça, filho da puta. E é isso aí, ó. Se for pra recomendar a banda, assim, uma banda que eu tô ouvindo, assim, que eu gosto, é aquela banda Lambida Boa. É mais conhecida como Lamb of God. Eu gosto bastante também da Crianças do Bodão e da banda do Gus D, do guitarrista do Ozzy, que é Firewind. Passo. Tem o Apollo cantando, um deus grego. Vou seguir. Oi, o que, que é mesmo? Foi mal, tá precisando de atenção. Eu sei o que tá fazendo. Se quiser recomendar uma banda aí ou contar alguma história engraçada aí envolvendo. Ou recomendar alguma banda aí pouco metal? Conhecida aí, ou sei lá, é o que quiser. Ah, eu vou. Ah, tá, beleza, obrigado. Eu vou. A banda é bem conhecida, mas só vou citar um álbum que vale, que é a Black Tide, o álbum é o Light From Above. Não ouçam depois, que virou um metalcore ruim. É. O Vini Pira, Paulo Curvini. Ele nem falou nada, né? O Alix me mandou uma mensagem. Sem falar nada, meu filho da puta. O Alix me mandou uma mensagem e eu vou ler na íntegra aqui pra vocês. Tem um casamento pra ir amanhã cedo, amigo. Cita o Death Clock, The Lost Vikings, aê. Eles são uma banda de um desenho do Adult Swim, LOL. E depois cita o Hate Beak, banda liderada por um papagaio, XD. Manda todos se foderem. E é isso aí. Então, todos se foderem. Obrigado do Alix. Essa foi a consideração final, não? Oi? Sintam-se perdidos, né? Ele me mandou essa final? Banda do papagaio, velho. É a consideração boa. Final já, consideração. Ah, então demorou, já tô considerado. Diogo, tem alguma coisa pra falar? Ah, eu só queria indicar pra galera que já deve ter conhecido essa merda, que é aquele álbum do Dave Grohl de metal, Pro Bolt. Ah, é velho, tem um vocalista do DRI nesse álbum, é do caralho. Tem o Leme também, cara. Tem um monte de gente boa. Tem o Leme, tem o King Diamond. Isso, King Diamond, tem o vocalista do Venom, né, o Cronos. Sim, é verdade. É um álbum muito bom, hein? Marco Cavaleiro, vale a pena ouvir. Shake Your Blood, a música do Leme, do caralho, velho. É bom, e cara, esse é clipe tem vários peitinhos, bundinhas. E é foda pra caralho. Então, tchau, próximo. Vini! Eu vou ser zoado, provavelmente. Quando que tu não é zoado, né? É, boa, né? Quando é que eu não sou zoado? Mas eu não vou indicar nenhuma banda de metal melódico, nem nada pra galera. Eu vou indicar só umas bandas que eu tenho ouvido ultimamente, então. O último disco do As I Lay Dying, que é a banda do mesmo vocal que fez Alcyon Death Machine. Muito bom o disco. Alcyon Death Machine, cara. É. O As I Lay Dying é uma banda que eles, se eu não me engano, eles estavam encerraram as atividades e o vocalista tentou matar a mulher dele, então eles pararam de gravar, né? outra banda que quase ninguém conhece também é, uhum. é uma banda de metalcore, deathcore, que é Miss May I, o nome da banda, que é muito boa também. Que é pra quem curte um vocal mais pesado, assim, o cara canta um gutural mais gritado e mais rasgado. Pra quem também tá pra sair o último disco do Trivium, que é uma banda de metalcore também, que é foda pra caralho, o cara tá com muito. E o vocal ele varia bastante, né? E deixa eu ver mais uma última dica aqui. Tem uma banda foda pra caralho, uma banda brasileira. O nome da banda é John Wayne. Muito foda, depois eu passo e acho foda. Que você aqui vai conseguir. John Wayne? O nome dele. É, deve ser foda. John Wayne, é o. Não é John Wayne dos filmes para o Oeste, é John Wayne que era um serial killer. Os caras cantam em português. John Wayne Gacy, palhaço. Aí eu vou passar aí pra galera depois qualquer coisa. Beleza, então, Lemmer. É. Eu? Não, eu. Bom, eu vou recomendar algumas bandinhas aqui. É, eu recomendo Alley Storm e o Swashbuckle, que são duas bandas de metal pirata. Os caras realmente cantam sobre pirataria, sobre pilhar navios e deflorar garotinhas. É bem interessante. Uma é na pegada mais de power metal e a outra é thrash metal bem raiz mesmo, sabe? Eu recomendo também dar uma sacada no Maximum de Hormone, que é japonesa. Vocês darem uma sacada também no... Deixa eu falar, porra. Darem uma sacada no Crash, que é uma banda... A banda da Coreia do Sul, criança. Foda pra caralho de metal, thrash metal também. E eu recomendo vocês ouvirem tudo. Do Claustrofobia, banda brasileira. Thrash metal também. Certo, era isso? Então. Segue. Só falta o Godokin. Eu queria indicar uma banda. Eu não lembro de onde que ela é, acho que é finlandesa, chamada Redevolk. Faz também Viking Metal, banda muito boa. O último álbum do Anthrax que saiu, tá muito bom. Foda, hein? E tá foda, tá muito foda. E uma banda que ela surgiu na New Wave of British Heavy Metal, uma das várias que nasceu junto com a Iron Maiden e morreu pouco tempo depois, chama Grim Reaper. Ela, oh, inclusive, tem um. Foda. É o clipe da fantasia do Lion Man? Não sei. Mas inclusive eles apareceram no Beavis and Butthead. Sabe, a banda é muito boa, o primeiro disco deles é excelente. E eu acho que é só isso aí. Deixa eu falar só uma recomendação. Tem uma banda sueca, bem técnica, de avant-garde metal, que é o Diablo Swing Orchestra. É realmente uma orquestra, tem mais de... Swing? É swing de bebop, de jazz americano dos anos 20, sabe? Swing do capeta. Swing do capeta. E eles fazem worldwide music também, sabe? Eles pegam música do mundo inteiro e transformam em metal. É foda pra caralho. Tem samba, tem tango, tem música russa, sabe? E o vocal é lírico feminino e tem um tenor também. É bem técnico, é foda pra caralho. Antes de terminar, eu preciso indicar uma última banda também, que é uma banda fantástica. Ela é composta por membros de várias bandas de power metal da Europa, membros de bandas como Thunderstone, tipo umas bandas mais desconhecidas assim. Que o nome da banda é Heavy Saurus. Pra quem não conhece, é uma banda de power metal pra criança. Jorge, o Power Sombrero. Os caras tocam power metal pra criança vestido de dinossauro, mano. Eles usam umas roupas pra ter aqui, usam umas roupas escrotas, uns cabelos bizonhos e tal. E aí tem quatro dinossauros e um dragão na banda. Então eu recomendo aí pra você que tem crianças em casa e quer inseri-las no headbands desde pequenininha. Mostra headsauro pra ela. É tudo melhor em finlandês. Que eu vou... É tudo em finlandês, mas foda-se, né? Ninguém vai entender porra nenhuma mesmo. Mas a banda... Não é o dragão girando a piroca, não, né? Não. Eu queria... Eu queria só falar uma última coisa. É pros fãs de Iron Maiden. É, tomar no procure, cu. Procurem perdoar o Blaze Bayley, tá? Ele lançou dois discos solos muito bons. E agora ele voltou pro Wolfsbane. Lançou um disco chamado Wolfsbane Save the World. E o disco é muito bom. O Blaze Bayley solo manda bem, cara. Ele manda bem. Manda. E no Wolfsbane também, o cara é muito bom. Pena que o Paul Diano é um bosta. Chega, né? Desculpa. Grave sua boca imunda antes de falar de Paul Diano. Chega, acabou. Paul Baiano. Eu vou recomendar Austrian Death Skin. Papa. Recomendo aí também. Australian Killer Machine. Surgiu essa banda do nada. Ah, pessoal, então... A banda foi patrocinada pelo MRV. A banda do Frank. O Diogo já falou, né, Diogo? Acho que foi todo mundo, né? Já falei. Pessoal, acessem nosso Facebook lá, o MRZ do Inferno. O nosso Twitter, que é o MRZ do Inferno. Se quiser mandar post pra nós, é MRZ do Inferno, @gmail, @hotmail. Pô, eu deixei tudo anotado aqui hoje. Hoje eu me puxei. Ele vem com preparo. Tem uma comunidade lá também, se vocês acharem, parabéns. No Orkut. Então é, foi o link. É isso aí, pessoal. Abração a vocês, até semana que vem. E gariba, broca. Agora chega de mesmo. Lembre-se do elefante. Filha da puta.